Maloca Hits. Por mais que todos digam não, não, não. Sim, desde pivete não foi fácil pra mim. Foi muita carência com ausência. A rua te ensina a ser forte, neguinho. Tem a cilada, uma pá de mancada. Ninguém é perfeito, Joezinho. Se liga na cena do louco. O corre te ilude, cê sabe que sim. Cê vê os pivete de Oakley com bike da hora e de quebradas novinha na cola. Cê quer sonhar, quer? Então vai estudar. Porque na escola do crime é ruim do moleque formar. A escola é lotada, a cadeira é quebrada. O giz tá na mesa, no quadro as carreiras. E o professor pra ensinar. Como é que empunha caneta pistola? Não sou a favor desse ensino fundamental. O trauma é letal, já vejo o final. Mais um diploma, se liga malandro. De marginal, não, de marginal, de marginal. Por mais que todos digam não, não, não. Onde os fracos não tem vez. Já foi, tu nunca se criou. A meta aqui é cada dia por vez. E a lei assim se fez. Rua nunca admitiu. Quebrada tá crazy. No crime sempre o pano rasga. Arsenal, ambição, codinome ladrão. De ser o dono do mundo e o mundo o tem nas mãos. Sistema aciona bomba, relógio em contagem regressiva. Armadilha, então avisa que os crazy tá na pista. Madrugada onde os erros equivalem vidas. Quebrada onde o errado se encontra em cada esquina. A cada ação uma reação e disso os loucos sabem. Formação de rua, vários crazy pronto pro combate. Rua é escola, filho, aprende isso aqui. Me chamam de louco, mas sem saber de onde eu vim. Por mais que todos digam não, não, não. Não pare, não pare não. Por mais que todos digam não.